regimes ditatoriais mais sanguinários do nosso planeta teve lugar no Camboja entre 1975 e 1979-80, mais ou menos, e foi o regime de Pol Pot e dos Khmeres Vermelhos. Antes de essa ditadura, que assassinou para cima de 1,5 milhão de pessoas, havia uma cena musical vibrante nas décadas anteriores, mais ou menos a partir da década de 50, no Camboja. E cena vibrante musical essa que terminou precisamente com os Khmer Vermelhos de Pol Pot, a ditadura de que referimos. Os norte-americanos Dengue Fever têm à frente uma cambojana de seu nome Shom Nimol, e fazem tão bem música que, de certa forma, recupera esse rock and roll que teve lugar durante essas décadas anteriores a 75 no Camboja. O último trabalho dos Dengue Fever chama-se The Deepest Lake, e precisamente o tema Tokai, que por aqui dá o início a mais 2 horas de orelha extra. Sintam-se bem-vindos. É de referir também que foi recentemente estreado nos Estados Unidos da América um documentário que recupera grande parte ou a maior parte dos intérpretes dessa cena musical do Camboja. Chama-se Don't Think I've Forgotten, Cambodia's Lost Rock and Roll. É um filme de John Pirozzi e esperamos para a sua edição em DVD. Quem já viu lá para aqueles lados das Américas diz que vale mesmo a pena. Estão dadas assim as boas-vindas à Orelha Extra de hoje com os Dengue Fever, e prosseguimos agora com o britânico Sam Lee. O seu último trabalho chama-se The Fade in Time. For it's all a young woman, my fortune is hard. And I've been over-courted by a rakish young lad. And I've kept my love's company night and by day. But now Johnny's listed and he's gone far away. For if I were a blackbird, I'd whistle, I'd sing. I'd follow the ship that my true love sailed in. High up on his mainmast I there built my nest. Long night sure I gaze on his lily white breast. Oh, my love's an old soldier and he's neat, tall and thin. There's none in the army come equal to him. With his red rosy cheeks and his curly black hair, his flattering tongue draws my heart to a snare. For some people's talking that I'm out of my mind. Some people says that I'm loved with a child. Let them be talking and say what they will. Well, there's breath in my body, I love my lad still. For if I were a blackbird, I'd whistle, I'd sing. Follow the ship that my true love sailed in. High up on his mainmast I there build my nest. Long night sure I'd gaze on his lily white breast. God send him safe sailing and fair winds to blow. Is a due to my true love wherever he goes. Or if I tema Blackbird, do último trabalho de Sam Lee, The Fade in Time. E houve muita gente a queixar-se que o último álbum do trio feminino japonês Nisenen Mondai, de título N, não teve edição em vinil. Para colmatar um pouco isso, as Nisenen Mondai lançaram um EP com dois temas que já se encontravam nesse mesmo longa duração, mas aqui em versões ligeiramente diferentes. O EP chama-se N, também, mas com um apóstrofe, para diferenciar desse mesmo álbum, e os dois temas já ouvimos por aqui. O primeiro, Ei, apóstrofe, e ouvimos agora o segundo, B1, apóstrofe, Nisenen Mondai. from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Nostalgia, hands full with the ever unfolding hell happening. 'Cause it's always there in the lids of your eyes and in the corners of your mouth, the museum-like qualities of your parents' house. Butterfly wings pinned to the walls. But I was running past you when you were running past me. In these puppet days, in these puppet nights, in this puppet century. And I was looking for you while you were looking through me. In those puppet days, in those puppet nights, in that puppet century, I was running past you while you were running past me. In these puppet days, in these puppet nights, in those puppet century. Fred Thomas é um nome que não dirá nada a muita gente, mas é um dos músicos mais criativos da cena pop rock nos Estados Unidos da América, principalmente lá para a zona do Michigan. Formou e é o front leader dos Saturday Looks Good to Me, já tendo participado com myriads de bandas nos Estados Unidos da América, entre talvez os nomes mais sonantes, os His Name Is Alive. Participou também com Jan Svenonius na última aventura do homem, Chain and the Gang, e também com Calvin Johnson. Tem uma carreira solo, já com alguns álbuns editados, cujo último disco é precisamente este, All Are Saved, de onde ouvimos When They Built the Schools, Fred Thomas. Música. in my excelente banda pop norueguesa que já existe desde 1997 e que tem no seu currículo excelentes discos, são os Busy Walks. O mais recente, Tomorrow, de lá ouvimos dois temas, Hazard e Forever. Também banda de muito do nosso agrado é o quinteto feminino dinamarquês Self-Enter. O mais recente trabalho chama-se Motions of Large Bodies. Vamos ficar com Golden Boy. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Os Four Stars foram uma banda norte-americana que teve a sua existência entre 1999 e 2004. À frente dos Four Stars estava o músico Carlos Forster, que regressa agora com um disco a solo, de título Disasters. Já tinha tido um disco em nome próprio há uns anos atrás. Este Disasters tem edição da Espanhola de Madrid, Aquarela Discos, e ficamos por aqui precisamente com o tema-título Carlos Forster. E continuamos com DJ Soto Fett de Dripping for a Trip, Tripadub Mix, o tema inicial Ibiza Dub, com as presenças de Jaco Eino Kalevi e Thomas Paleos Buddy Mende. Thank you. É o final desta primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com DJ Soto Fett, e para o fim, o disco repartido entre Nathan Golub e o Hood Here. Vamos ficar com este último e o tema Blossom Nomad. O disco tem como título Nothing in Return. Thank you. When the space you're in is worse than what's outside, a chance to judge for themselves was too. Wanted to free our mind, 'cause we wanted freedom too. Now it feels good to be safe in calm thoughts and protected places that used to be confining, like prisons to escape from. Well, it's hard not to want the same for you. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. gravação das ondas eletromagnéticas dos planetas Júpiter, Saturno e Urano pelas sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2, quando por lá passaram, no seu périplo pelo nosso universo. Gravações que dessas ondas eletromagnéticas, convertidas depois em som e editadas em 5 CDs pela NASA em 1991, com o título Symphonies of the Planets, NASA Voyager Recordings. No início desta segunda e última hora da Orelha Extra, ficamos com o CD2. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Saw you running round the world with your head above the ground, and yet unseen to cross behind with a darling in a hidden shroud. And you don't know how you got here before you were dancing. City Records, On Your Own, Love Again, o novo trabalho de Jessica Pratt foi Wrong End. E do Mali, BKO Quintet, Bamako Today. Sintama bulutama kuna zima. Sintama bulutama kuna zima. E também já está por aqui o último trabalho de Baseco Koyate, mas fica para ouvir para a semana. Continuamos com Biggie ou Quintet. O tema foi Bele Bacima. Pressa no meu ação. Let's go. nos últimos tempos não há orelha extra sem a cassete de Einar Jolum over Raskelsen. Desta vez foi Nodok Depping. E já cá está o novo Holly Herndon, de título Platform. Já escutamos Interference. Thank you. Orelha Extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. We'll be right back. trio de Brooklyn Beach Crips, do álbum que tem o mesmo nome, Times Be Short. Para além de Einar e o Lume, a música que por aqui não tem faltado nas últimas emissões é de Sufjan Stevens, do seu último disco Carry Ann Lowell. Vamos voltar a ele para ouvir precisamente o tema que lhe dá o título. Drunk as a horse, fly. Orelha Extra, canal auditivo suplementar em Portugal através da Rua Ruki Castrense, no Brasil na Rádio UFSCar, também na Rádio Online Radio 23 e o podcast encontra-se em orelhaextra.com. Estamos com Pie Corner Audio de Black Mill Tapes, os volumes 1 e 2. Ouvimos We Have Visitors e vamos escutar ainda Electronic Rhythm No. 3. Thank you. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, dude. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. De mais 2 horas de Orelha Extra com o single Lady Bird dos Beach Baby. Para o fim vamos ficar com Crystalline Roses de Cosmic Driftwood. Vamos ouvir It Surrounds Us All Part 1, dividida em Awaken, Alignment e Ascension. Tchau, até para a semana. Thank you.